sangue precioso expiador que Jesus derramou sobre a cruz é aceito pelo nosso Criador para nos conceder graça e luz, o perdão, salvação. Não se pode com ouro alcançar, só no sangue de Jesus a remissão. Só Jesus pode a todos salvar. A chegar-nos podemos a Deus e habitar no reino da divina luz, eternal santuário dos céus, o perdão, salvação. Não se pode com ouro alcançar, só no sangue de Jesus a remissão. Só Jesus pode a todos salvar. Ouro e prata concedem salvação, só o sangue de Cristo Senhor é o preço do resgate, do perdão concedidos por Deus Criador, o perdão, salvação. Não se pode com ouro alcançar, só no sangue de Jesus a remissão. Só Jesus pode a todos salvar.